dedicada a todos os casais audaciosos. Amor sem aventura, química nenhuma segura. Olha só. Eram perguntas sem resposta de ambos os lados. Ela independente, pintando o mundo um tanto pouco conturbado. Vinda de uma família nada rica, totalmente resiliente e expressando as lutas de sua vida. Dizia, não pisa no meu calo que não atrasa minha corrida. Ciente, nem todo homem é bom, mas geladinho de quebrada tem um pouco de que bom. Magia sem sombra, mas todas reais. Abrindo peito e atuante nas artes visuais. Pelo mal ou pelo bem, cruzou o seu caminho. Nem toda flor é rosa, mas tem espinho. Ele da mesma região, louco de poesia, blindando o coração, morando com a mãe. Órfão de pai, sentimento estranho dentro do peito que vem e vai. Rapaz, não de ser um poeta, mas rabiscar os papéis, registrando os momentos felizes e cruéis. Horas fiéis dedicadas à sua escrita, em meio ao trabalho, sem sair do tom. Malandro bom que anda pelo sol, quimicamente mais complicado que as fórmulas de mol. Tudo certo, nada resolvido, pra variar. Pique Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. São traços do amor, esboço de uma paixão. Dois corpos que encontrou, cores quentes de verão. Na tela ela ilustrou, um casal pintado à mão. Ele trouxe os versos e a mostrou em forma de canção. São traços do amor, esboço de uma paixão. Dois corpos que encontrou, cores quentes de verão. Na tela ela ilustrou, um casal pintado à mão. Ele trouxe os versos e a mostrou em forma de canção. Então se trombaram em um sarau, nada mal. O olhar acolhe, ninguém escolhe, é natural. Ela ama e deve chame na interpretação. Ele, empatia é a chave da união. Sem rotular, pois esse olhar vingou entre tinta e poesia, céu e papel. O amor fio condutor na falta, quem é que nega? Estrofe e pincel, a dose certa. E por enquanto ali, ninguém é de ninguém. Entre afagos, certezas e clarezas, atenção e beijo, sem reprimir desejos. Assim socializaram naquela noite, ambos se roubaram, harmonizaram meses depois. Baião de dois, o afeto unificaram. Ela Dona Irã, ele, eles Regina. Gemidos pela noite, aquele samba ninguém explica. Definitivamente ele sabe o que quer, sem medo de dizer te amo, ou se arrepender. Ela sabe o que faz bem, ele sabe o que faz mal. Junto que convém, o desejo é bilateral. Esse amor é porto seguro, sem cara no muro, não morre no escuro. Pra você ver, estão chegando dois bebês, caso dobrado. Esse casal é levemente pesado. Traz o amor, esboço de uma paixão. Dois corpos que encontrou, cores quentes de verão. Na tela ela ilustrou, um casal pintado à mão. Ele trouxe os versos e a mostrou em forma de canção. São traços do amor, esboço de uma paixão. Dois corpos que encontrou, cores quentes de verão. Na tela ela ilustrou, um casal pintado à mão. Ele trouxe os versos e a mostrou em forma de canção. São traços do amor, esboço de uma paixão. Dois corpos que encontrou, cores quentes de verão. Na tela ela ilustrou, um casal pintado à mão. Ele trouxe os versos e a mostrou em forma de canção. São traços do amor, esboço de uma paixão. Dois corpos que encontrou, cores quentes de verão. Na tela ela ilustrou, um casal pintado à mão. Ele trouxe os versos e a mostrou em forma de canção.